Você não me deu moral, pra ela cê deu espaço. Agora cê perdeu, é com ela que eu passo. Você não me deu moral, preferiu a sua amiga. Chora, me liga, receba distraída. Essa é do balão, papai, vai chorar no paredão, menino. Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar pra saber se eu estava em casa. Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar. Como você diz, enchei a cara de cachaça. Depois da segunda dose, sua amiga apareceu. Fingiu que não me viu e nem me conheceu. Na hora da saída, ela quis dar uma de beba. Tá vendo a sua amiga? Não tem cara de besta. Você não me deu moral pra ela, cê deu espaço. Agora cê perdeu, é como ela que eu passo. Você não me deu moral, preferiu a sua amiga. Chora, me liga, receba. Você não me deu moral pra ela, cê deu espaço. Agora cê perdeu, é como ela que eu passo. Você não me deu moral, preferiu a sua amiga. Chora, me liga, receba distraída. Esse é o repertório do Barões, papai. Somusica.com, vem. Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar pra saber se eu estava em casa. Pensando bem, eu acho que eu vou partir pro bar. Como você diz, enchei a cara de cachaça. Depois da segunda